novinha que senta bem me motiva, galudão, vou ficar. Quando ela começa a rebolar, senta, senta, senta, tarará, quica, tarará. Ela vai sentar, senta, tarará, quica, tarará. Ela vai sentar. Ela vai sentar. Tipo ácido.